Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Saudações temporais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 87º Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 87, eu vou sim falar sobre a série inglesa que mais explode cabeças na história da televisão mundial nos últimos 50 anos. Sim, eu estou falando dele, do famoso Dr. Ken. Quem? E quem tá aqui comigo, senão a minha lagartixa dourada favorita, e que eu descobri há pouco tempo que também é fã de séries inglesas, Cláudio Dragão Dourado. Fala, Smog. E aí, galera, eu estou rouco pra falar Doctor Who, só que eu errei a letra e me ferrei. Depois reclama quando eu falo mal dele, tá vendo? Olha que absurdo. E aí, Claudinho, como é que tá o Omega Station? Vai bem? Vai bem, eu tô preparando novidades pro começo do ano. Né, a agenda que eu planejei falhou totalmente. Com certeza, porque quando tudo que a gente planeja vai a merda. Vídeo hiato do Paranerd. Cara, eu fiz cronograma, né? E tu acha que meu hiato foi a Deus dará? Foi a caralhada? Nada, foi planejado, mas não adiantou merda nenhuma. E além do Cláudio Lagartixa Dourada, eu trouxe também diretamente do Cruzador Fantasma e mais de uma porrada de lugares que esta mulher participa, que esta é uma criatura que aparece em muitos lugares na podosfera nacional, a senhora Eta, dona Madame Kel Bonassoli. Oi, Kel. Hello, Siri. Hello, Siri, viu? É a versão que é o Bonassoli para o Alon Cia. Hello, Siri. Muito bem. Quer fazer jabá para algum lugar, bem? Ah, visitem intravenosa.com.br, que a partir do ano que vem, o que eu fazia no Sexo e Tintas vai ser feito lá. Olha, panda que se foda, né? Cara, eu sou uma personalidade digital onipresente, né? Porque eu tô no Telecast, eu tô no Cruzador Fantasma, eu tô na revista Friday, e ainda dá tempo de trabalhar pra Campus Party e ser mãe, acredita? Trabalhar pra Campus Party e ser mãe é ótimo. É por isso que eu te amo, mulher. Tá recebendo da Campus Party? Sim, contrato. Então você está trabalhando. É, trabalhando, senão porque, seria prazer, né? Não, porque muita gente fala que está trabalhando, mas é voluntário, né? Tá lá pra tomar. Não, não, né? Não. Eu sou microempreendedor individual. Ah. Nem todo mundo é vagabundo que nem você, Dragão. Ah, tá. É, vamos falar isso pra dois bancos de dados que eu tô otimizando. E para colaborar e completar este time de fanáticos Ruvians, eu trouxe aqui o nosso querido amigo Juliano Yamada. Fala, Juliano. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E Jerônimo. Você quer fazer jabá para algum lugar? É, claro, né? Do Papo Lendário, o podcast Mitologia, do site mitografias.com.br. Vou até ser a vinheta de cor. O podcast mais de mitologia mais legal que tem, né? O único. Por isso mesmo. Sabe, a gente mata os concorrentes, é mais fácil do que tentar ser melhor. Não, não, transformar eles em história, cara. É verdade. Em mitos. Eu não vou fazer jabá do Telecast porque já tá aqui, ó, aqui, tá? Figura essa, Thiago Miro. Chupa essa manga, Thiago Miro. Ai, ai, Thiago Miro, nesse momento você tá com a orelha ardendo, né? Voltaremos daqui a pouquinho para falar tudo o que você queria saber e algumas coisas que você não queria saber sobre a série Doctor Who depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, antes de mais nada eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. Espero que o fim de ano de vocês tenha sido sensacional. E eu acho que vocês perceberam que nesse finalzinho de ano o Paranerd deu uma falhada, né? Não, mas foi por conta de eu precisar descansar um pouco e curtir com a família o fim do ano. Então, desculpem, mas fiquem agora com este excelente episódio, que dera para ter sido lançado no começo de dezembro. A gente inclusive está falando de 2013, 2014, como se ainda não tivesse terminado o ano. E ficou sensacional mesmo. Mas antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos. Primeiro deles, lembre-se sempre que este podcast é parte do site www.paranerdia.com.br e que os nossos meios de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Também tem o Twitter, que é o @paranerdia, facebook.com/paranerdia, a página do Facebook, gplus.to/paranerdia é o link para a nossa página do Google Plus, e também tem paranerdia.deviantart.com, que é a nossa página do DeviantArt. Muito bem, recados dados, fiquem agora com este excelente episódio sobre Doctor Who e vida longa e próspera pra gente, ou vamos dizer, Alonsis! Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Bom, queridas crianças, Madame Raquel, a senhora como a representante feminina do sexo mais perfeito da história deste universo, a senhora poderia, por favor, nos dar a sua opinião a respeito de Doctor Who? Por que você gosta de Doctor Who e como foi a sua primeira experiência whoviana? Então, eu comecei a assistir por influência do Yamada. Muito obrigado. Ah, o culpado tá aqui presente, é, muito bom. Na verdade, faz o quê? Acho que nem um ano que eu comecei a assistir. Comecei pela série nova, assisti os primeiros episódios, não gostei muito de começo, os primeiros dois, três, achei meio estranho, né? Não, o primeiro da nova série é muito bizarro, o cara tem que ter estômago pra gostar, mas tudo bem. Não, vamos continuar, porque deve ser referência à série clássica, vamos em frente. Depois que passou do quarto episódio, me apaixonei e assim fiquei viciada, peguei Netflix, assistia 6, 7 episódios por dia, baixei os especiais que não tinha na Netflix e agora tô assistindo a série clássica. Ah, aquele segundo episódio do Fim da Terra era bacaninha também, não era uma maravilha? Não, mas né? Eu acho curioso porque assim, se você começar a assistir pela série clássica, o impacto é muito mais positivo do que pelo primeiro episódio da série nova. Apesar de que é difícil assistir aquele primeiro episódio do primeiro Doctor. É bom. Ai, eu acho legal. É são bom. 20 minutos, né? É 20 minutos, só que são 3 ou 4 episódios. 4 episódios. É tipo você assistir, como é que se diz? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, versão antiga e versão nova. não, cara, não, mas é legal, tipo, porque tem o contexto temporal da época mesmo. E outra então, coisa eu, também, eu já até adiantando um negócio, quem assiste a nova série e depois pega os primeiros episódios do primeiro Doctor pra assistir, já leva um choque na hora, reconhece o Doctor, reconhece na hora, ó, esse é o Doctor. Sim, sim, sim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas sim, tudo da série nova é representação é representação do que acontece desde 1963. Então, sim. E continuando no motivo do porquê eu gosto, é porque ele traz pra você uma abertura de mente pra você pensar em coisas que talvez você não pensasse. Ele tem um humor gostoso, tem a parte dramática ali e essa abstração da ficção científica de um jeito legal. Eu já falei isso no episódio passado em Hellblazer, o humor em inglês é pra poucos, tá? Você tem que gostar. Se você não gostar, você vai odiar. Porque é ame ou odeie. Não tem meio termo no humor inglês, cara. Não tem. Ah, eu adoro o sotaque deles, adoro tudo. Cara, eu prefiro o sotaque inglês do que o americano. Eu prefiro o humor inglês ou o americano, mas tudo bem. Não, qualquer coisa é melhor do que o humor americano, a não ser todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris, é bom. E tá, Minha Patroa de Criança também é bom. Eu, a Patrulha das Crianças, também é bom. Dragão, manda brasa. Tua primeira viajada pelo universo ruviano e por que tu gostas deste universo? Bom, eu conheci pelos colegas do ER Geeks, né, cara? Eles fizeram um programa especial sobre Doctor Who. Eu já tinha ouvido falar. Eu falei, bom, tem no Netflix, vamos ver. Quando eu comecei... Tu é um canalha, porque antes de você ouvir o Air Geeks, eu já tinha te recomendado o Doctor Who. Ah, seu pulha! Ah, sim, seu mas... canalha! Seu maldito! Já tinha sim, mas eu... é que nem o Trent. O Trent insistiu muito tempo, você só falou uma vez. Então eu assisti One Piece. Ui, o One Piece eu não me aventuro não, é muito episódio. Sai fora. A Kel, vai por mim. Não me vici em mais nada. Ok, ó. Eu te empresto os mangás. Não. Eu só quero tem 40 mangás. Ah. Eu preciso ter vida, eu preciso tomar sol. Bom, leva o tablet pra fora. Ok, não. Dragão. Tá bom, Dragão, segue. Não, mas o que me empolgou mesmo foi o pessoal do ER Geeks, cara. Pela descrição que eles deram lá e contar os spoilers leves que eles deram, vamos dizer assim, me empolgou. Aí eu fui ver e, cara, tem no Netflix. Acho que quando você me recomendou, não tinha, por isso que eu não consegui ir atrás. Tá bom, eu vou fingir que eu não te recomendei também o universo.ru.org, que é onde eu pego todos os episódios de Doctor Who, inclusive os da temporada clássica. Né? E o link vai estar aqui embaixo nos posts, porque eu quero que se dane, eu quero viciar todo mundo nesta bodega do Dr. Who. Um agradecimento especial ao senhor Matheus Carvalho, que consegue fazer até as legendas das reconstruções. verdade. Esse guri trabalha, hein? E por que que tu gosta de Dr. Who, Dragão? Cara, cada episódio, por mais bobo que seja, o roteiro é tão bem construído, que você se empolga com o roteiro. Você não acha que, tipo assim, ah, tá chato. Não, cara, todos os roteiros são empolgantes, cara. O mais chato do episódio é bem legal, tá ligado? Cara, me corrija se estiver errado, o Douglas Adams já não escreveu pra Doctor Who? Sim, já. Escreveu sob pseudônimo, ele tinha um pseudônimo, depois escreveu um roteiro que não foi reutilizado, chamado Shada. Até chegou a ser filmado algumas cenas. Como não foi reutilizado, ele pegou o roteiro e transformou no terceiro livro dele. Exato, o terceiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias é um episódio não aproveitado de Doctor Who. Yeah! E eu tinha falado isso quando falei de Douglas Adams, então deixa pra lá. E Amada, qual foi a tua primeira ruviada? Quando foi, como foi, e por que tu gostas? Em primeiro lugar, foram duas fases que eu considero. Uma em 1997 ou 1998, ó, faz tempo, hein? Passou no SBT, Doctor Who, filme, coitado do Doctor. Puta, logo esse? Cara, mas é bom, eu gostei, eu adorei o filme. É bom, mas porra, né? Pensa pra época, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Eu começo, pego aquele lá, assisto um filme de um cara sendo metralhado, indo pro... morreu, vai pro hospital, aí regenera pro outro cara. Porra, eu tenho... Muito bom, muito bom. É só você desconsiderar que o como que é mesmo o nome do retardado lá? Que faz vilão, o ator. O Eric Robert. Ah, o Eric Robert, o irmão mais feio da Julia Roberts. Exatamente. Eu não gosto dele, mas dá pra. Quem gosta? Nem o Sylvester Stallone gosta. Exatamente. Mas assim deu pra desconsiderar ele. O filme é bom, o Doctor é bom. Paul Magan foi um ótimo Doctor. Pena que o roteiro do filme é ruim. É meio chutado demais. Mas você assiste por causa do Doctor. Só isso. Beleza. E qual foi a fase 2? A fase 2 foi em... Será que foi 2010 ou 2009? Eu não lembro. Numa conversa com o Matheus Kajima, do Como Que Pode, ele falou, tô assistindo Doctor Who. Eu falei, ih, será que é bom? Será que não é? Ele insistiu daquele jeito. Quem conhece o Matheus Kajima sabe o jeito que ele insiste nas coisas, né? Ele insistiu, eu falei, vou dar braço a torcer, já vi algumas vezes, vou assistir. Cara, uma semana já tinha assistido duas temporadas. Tá bom. Parece que todo mundo começa a ver a série e tem essa febre de querer ver rápido. Ah, mas é fácil. É muito fácil bom. Porque, tipo assim, tu fica na sanha. Tu fica na sanha pra querer ver um episódio atrás do outro, cara. E os roteiros são muito diferentes do que a gente tá acostumado a ver normalmente, entendeu? Uhum. Muito diferente, é muito legal, divertido. E você não percebe, tipo, não é um roteiro, tipo, clássico, entendeu? Que tem a jornada de herói sempre, tá ligado? São imprevisíveis, né? Sim, por mais que você ache que você previu, você não previu, entendeu? Muito bem. Bom, quando eu era criança pequenininha em Barbacena, né... O que que acontece? Quando é que eu vi Doctor Who pela primeira vez? Se eu não tô muito errado, acho que foi em 2008, 2009. Oh, você me venceu. Quando foi que o Tennant deixou de ser doutor? Foi em 2010, né? 2010. Então foi 2 anos antes disso, foi em 2008 então. Aí o que que acontece? Tava chovendo referência a Doctor Who pela internet toda. Porque Doctor Who é com certeza a mais conhecida série que ninguém assistiu. Vocês concordam comigo? Tá no mesmo patamar de Sandman pros quadrinhos. Por isso, exatamente. Porque todo mundo conhece o Doctor, conhece a TARDIS, e a gente já vai falar o que é isso daqui a pouco, gente, calma. Esse aqui é um Paranerdia for Dummies e sem spoiler. Então pode continuar ouvindo se você nunca viu Doctor Who, que você não vai se arrepender. Mas vamos lá. Antes tardes do que nunca, né? Antes tardes do que nunca. E você acabou de ganhar um Tuduxa, dragão. Muito obrigado. Aí o que que acontece? Chovia referências a Doctor Who e Viagem no Tempo e o Caramba 4. E, pô, tá. Eu já ouvi falar de Doctor Who. Porra, quem não ouviu falar de Doctor Who? Todo mundo já ouviu falar de Doctor Who? Vamos assistir esta bodega logo de uma vez? Aí eu fui procurar. Achei universowho.org. E sim, eles não estão patrocinando esse podcast, mas eu vou colocar link aqui embaixo, tá? Aí eu vi a série de 1963. Não, eu não vou ver isso tudo. Não, eu já sofri bastante com One Piece, obrigado, dragão, mas eu não vou ver isso tudo assim, não. Aí o que que eu fiz então? Cara, vamos ver o que é essa série nova, né? Porque tava ali série atual e série antiga e tal e coisa. Vamos ver qual é a do série nova. E comecei com o Christopher Eccleston, né? De 2005, aquele primeiro episódio dos bonecos manequins. Puta que pariu, que merda! Sem spoilers, né? Não, mas, porra, é o primeiro episódio, cara. Eu não tô falando nada do roteiro. Eu tô falando só que é uma merda. Não tô falando. É uma merda, mas dá pra assistir, né? Dá pra assistir. Cara, pra dá quem pra assiste besteirão americano, cara, isso daí é genial, velho. Sim, mas o que me pegou, o episódio que me ganhou, e daí eu não larguei mais, foi o segundo episódio do Último Dia do Planeta Terra. Cara, esse episódio eu achei sensacional. Cara, eu adoro a piada do iPod. A piada do iPod é boa, é boa. Eu gosto. Não, eu gosto. Ah, eu trouxe aqui um. O ar dos meus pulmões. pra você o ar do Jojo. Não, legal quando ele fala com a menina da árvore, né, cara? Ah, isso é tão íntimo. É essa cena do ar dos pulmões é com a menina árvore, pô. Não, mas ele dá pra todo mundo esse ar dos pulmões. Mas a primeira pessoa que ele fez isso foi a menina árvore. Uhum, sim. Mulher árvore. Ah, whatever. Cara, a ela não tinha 1,60. Cara, esse episódio me pegou também, mas me pegou por um simples ponto. Tem uma hora que a mulher árvore analisa o doutor e fica analisando, até ter uma certeza e de repente ela fala, desculpe. Aí apareceu um mistério. Peraí, tem um mistério escondido. Cara, aí não dá. Pum. Quero saber o que é esse mistério. Muito bom. E por que eu gosto de Doctor Who? Cara, é uma série de ficção científica sem ser chata. É uma série de ficção científica com fatos históricos no melhor estilo Voyagers, hein, Dragão? Voyagers? Que, aliás, copiou de Doctor Who muita coisa. Velho, quem não copia de Doctor Who muita coisa? Cara, depois que a gente conhece o Doctor Who, você se prepare, ouvinte, porque depois que você conhece o Doctor Who, você vai achar que todo mundo é um bando de filhas da puta copiões. É porque assim, Doctor Who tá tão antigo que alguma vez quem viu alguma coisa. Cara, alguma referência a pessoa pegou. E fora a referência histórica, tem muita referência artística também. Tanto pra Lovecraft, quanto Shakespeare e muitas brincadeiras que a família real só permite, porque é muito engraçado, né? Ao contrário, já teriam cortado cabeças faz tempo. Tem umas citações da família real ali, cara, que se eu fosse da família real, eu mandava matar os produtores de Doctor Who, cara. Eles não matam porque eles assistem. Eles não matam porque é o programa da infância deles, cara. E da infância até da rainha Elizabeth. Quer uma curiosidade? O Biala encomendou, né, cada volta, né? Quer uma curiosidade? É assim. Diga. BBC é um canal estatal. Exato. Então, e os ingleses pagam imposto pra BBC. Eles têm que pagar um imposto pra manter a BBC. A BBC é tipo uma TV Cultura que deu certo. Amor, porra, eu já ia te dar uma porrada, hein, amada. É a TV Cultura que deu certo. Exatamente. Porra. E, então, teoricamente, tudo que é inglês tem que pagar pra Doctor Who existir. E eles pagam sem nem reclamar. Pagam sem reclamar. E eles não sei. Não é que nem brasileiro que tem que pagar imposto até pra respirar, né? Exatamente. E não é caro esse imposto, pelo que eu ouvi falar. Eu acho que mesmo se fosse, amada, acho que eles não iam reclamar disso, não. Cara, se tivesse escrito assim, imposto sobre Doctor Who, beleza? Esse eu pago com gosto, sorrindo, beleza. Sherlock Holmes também, o Sherlock também é da BBC? É da BBC. Porra, você já tem duas. Pronto, Sherlock e Doctor Who. Pô, tá reclamando de quê? A gente pelo menos tá gastando direito o dinheiro, pô. Vamos falar sobre a série Doctor Who. Uma série que começou em 1963, por isso que ela está fazendo 50 anos agora em 2013. Mas ela começou como uma série, vamos assim dizer, educativa, né? Acho que a ideia... Eu tô errado em falar isso, Yamada? A ideia inicial do Doctor Who era pra ensinar história, né? Pras crianças, mais ou menos. Putz, como que era o nome do cara? Tinha acabado de ver no especial o Adventure in Time Space in Time. Ele tinha sido contratado da concorrente e entrou na BBC querendo inovar. Tinha um gap, acho que de 22 minutos, entre um tipo de programa de calouros e uma outra atração lá bem popular. E por causa disso ele chamou a... Putz, ele tá fugindo todos os nomes. Aí... Você tá falando do Sidney Newman. E da Verity Lambert. Verity Lambert. Quem que era o produtor? A produtora inicial foi a Verity Lambert. Verity Lambert, só que ela tinha sido contratada por um outro carinha. O Wilson Donald, que é o departamento de script, chefe do departamento de script. Isso. Ele mesmo, ele chamou a Verity pra... A Verity tinha trabalhado com ele um tempo atrás. Falou assim, ó, eu quero um especial, eu quero um seriado de ficção científica, mas que não pode ter robôs, não pode ter alienígenas cosmentos, não pode ter nada. Tem que ser educativo. Tiveram que pensar bem em cima. Aí fizeram um seriado com um saleiro, com um desentupidor de pia. E uma batedeira. E uma batedeira de ovos. Cara, eles tinham recursos muito limitados pra fazer o Dalek. Chaves, um abraço! Dalek e o Cybermen. Cara, o Cybermen era um pessoal usando papel alumínio. Nossa. O cara literalmente morria, ele escorria gordura pelos poros, tanto que suava lá dentro. Bom, mas quem tocasse nele não ia queimar as mãos. Sim, né? Tava nossa face, né? Embrulhado nossa face. É verdade. O legal é que eles tinham chamado um ator até veterano. Eles precisavam de alguém que tinha um ar inteligente, ao mesmo tempo durão, mas que as crianças até gostassem. E acabaram chamando William Hartnell. William Hartnell já era um ator até já estava indo assim para aposentadoria. Ele só fazia aqueles sargentões de exército, isso e aquilo. Não estava fazendo muito papel, ele estava até sumido no, na época. Uhum. Até que chamaram ele para Doctor Who. Beleza, beleza. Aí o que que acontece? Vamos falar sobre a série, propriamente dita. Tem 50 anos, tem a chamada fase clássica, que vai, no caso, de 63 até 80. Até 89. 89, é, dá pra dizer que foi até 89, depois teve um filme em 96, que é o do Paul McGann, e aí recomeçou só em 2005, certo? Mas só tá sendo considerada a série ter 50 anos, porque essa etapa de 2005 é literalmente continuação da de 89. Uhum. Eles não deram um reboot na série, eles mantiveram e vamos lá, acabou. A série tinha acabado em 89, mas ela já tinha acabado bem antes, acho que em 87 começaram a reduzir muito o tempo entre os episódios, aumentar o tempo entre os episódios. Começava a faltar roteiro, faltar recurso, isso, aquilo, vai diminuindo, de repente parou. Eles falaram, a gente não vai poder mais fazer Doctor Who. Acabou a temporada, ficou um ano os escritórios e os estúdios abertos ainda, mas sem poder gravar, sem poder fazer nada. De repente fecharam. Acho que em 90 fecharam tudo e falaram, ó, acabou Doctor Who. Em 96 eles fizeram o telefilme, que era uma proposta de fazer uma retomada da série, mas com a ajuda da Fox. Ok. Kel. Oi. Estamos falando do Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who. E quem é o Doctor Who? Bom, o Doctor, ele é um viajante do tempo, ele é um Time Lord, é um senhor do tempo. Ele viaja na TARDIS, que é a nave espacial dele, digamos assim, que travou nessa camuflagem de cabine telefônica inglesa azul. É por isso que ele viaja numa cabine telefônica inglesa azul. TARDIS, pra quem quiser saber, é Time and Relative Dimensions in Space, ou seja, tempo e dimensões relativas no espaço. É uma nave espacial que viaja no tempo, dimensões e pararatimbum. Ou seja, é tudo e é nada ao mesmo tempo. É por aí. Certo. É a nave mais legal de todos os tempos. Ponto, acabou. Então, ele viaja pelo tempo e geralmente ele tem uma companion, ou um companion, ou vários, né? Que são acompanhantes que viajam junto com ele no espaço e no tempo por motivos diversos, vai da temporada que você está assistindo. Normalmente mais novos, e não tem nenhum sentido para pedofilia nessa história. Não é tão mais novo assim. Né? Apesar de que o primeiro doutor viajava com a neta. Ele sequestrou, né? Ele fugiu de Gallifrey com a neta. Dizem as lendas que ele fugiu e teve que sacrificar o próprio irmão pra poder fugir. Essa eu não sabia. Aham, que tem assim uma história não canônica, e a BBC nunca confirma se é ou não canônica, de que ele não queria assumir certas responsabilidades em Gallifrey e pegou e quis fugir. Só que o Alto Conselho não deixou e ia praticamente executar ele e o irmão dele. O irmão dele se sacrifica e ele pega uma TARDIS que tava abandonada no pra museu? Manutenção. Ou museu, ninguém sabe. Agora é manutenção. Tava com defeito, tava lá abandonado, ele pega, entra na TARDIS e vai embora com a neta. Muito bem, muito bem. Aí o que que acontece? O doutor é um senhor do tempo, né? Um Time Lord. O que que isso significa? Significa que ele controla o tempo e o espaço? Não, basicamente um Time Lord, ele é uma criatura que está além da terceira dimensão, que ele observa a quarta e a quinta dimensão. Ele consegue ver. Pra você ter uma ideia, a gente tem até uma homenagem no esse MIB3, Homens de Preto 3. Não sei quem assistiu ou não. Sim, eu. Então, o personagem que aparece lá, que ajuda, o Arcanano... Que sabe tudo, sabe sim, tudo, ele sim. É uma homenagem aos Time Lords. Sim, sim! Só que é um Time Lord elevado à enésima potência, né? Mas tudo bem. Ele tá meio louco, né? Mas tudo bem. Então, imagine ele. Então, é desse jeito que um Time Lord vê o tempo. Ele consegue ver o futuro, ver as consequências, ver o passado. Isso. É, as, todas as linhas possíveis, prováveis, imagináveis. Bom, dragão. E eu? Nós estamos falando aqui a respeito, a gente chegou a comentar a respeito do David Tennant, do Matt Smith, que foram os últimos atores a interpretar o Doutor, e na verdade foram 11. Até agora nós tivemos 11, não, foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como da guerra, nono, não, pode considerar 13. 12 se você considerar até o Matt Smith, 13 se você considerar o Capaldi, que ainda não começou, mas vamos lá. Tivemos o William Hartnell, que foi o primeiro, o velhinho que raptou a neta, depois teve Patrick Thornton, John Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGannon, esse participou só no filme, John Hurt, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith e Peter Capaldi, que vai começar a brincar de doutor no ano que vem. Por que que teve tanta gente fazendo o mesmo personagem e ninguém reclamou disso, dragão? Por causa que os Time Lords, quando eles morrem, eles se regeneram. Como é isso, dragão? Me explique melhor. Quando um Time Lord morre, né? Ou por velhice, teoricamente do corpo, mas normalmente é acidente, né? Pelo menos nos roteiros que eu assisti, o seu corpo se regenera num corpo novo. Como se ele se transformasse em outra pessoa, ele se mantém as memórias, só que junto com o corpo vem uma personalidade nova até. E que sacada de mestre, né, gente? Porque o primeiro, né, o William Hartnell já era um senhor idoso quando ele começou a série. William Hartnell já tinha 60 e poucos anos. 60 e poucos anos, então... E quando foi pra segunda temporada ele não queria mais. Não queria, tava velho, tava cansado, porra. Tava querendo que parassem de encher o saco dele, né? Então foi uma sacada de gênio eles trocarem de ator, e não importa se o outro ator não tem nada a ver com o ator anterior, vi de Tennant Smith, que parece que saiu Leonardo DiCaprio, entrou o tropeço da família Adams, né? Né? Porque tem toda essa história de que a cada regeneração o corpo muda e a personalidade muda, só as memórias ficam. Aqui, ele tinha 55 anos quando entrou, 63 para 8, 5, tinha 55 anos quando ele fez o primeiro episódio de Doctor Who, o William Hartnell. Boa. Naquela época, anos 60, ter 50 anos, você já era considerado idoso. Tu já tinha 80, por tabela. Exatamente. Tu já era de 80, já tinha 80 anos por tabela, e né? William Hartnell, ele tinha uma doença que só começou a aparecer mais pra frente na série, que era chamada esclerose múltipla. Basicamente, suas veias vão começando a endurecer e falta irrigação sanguínea em quase todo o teu corpo, até no cérebro. Coisa pouca, né? Coisa miúda. Então ele sofria muito, principalmente com perda de memória, muito parecido com o mal de Alzheimer. Sim. Você vai perdendo a memória, ele não conseguia lembrar do roteiro, ele errava o nome dos companions. Tanto que isso aí até meio que homenagem ficou como característica do Doctor, ele até erra de propósito o nome de alguns companions. Somente daqueles que ele não gosta muito. Exatamente. Então quando chegou 66, você vai continuar ou não? Não, diga, por favor. Então, em 1966, ele já não conseguia mais continuar. E a série tava fazendo um sucesso considerável. Então chegaram pra ele e falaram, infelizmente vamos ter que substituir você, tudo mais. A gente tem um recurso aqui que é chamado regeneração. Regeneração, você, teu personagem vai continuar, mas você como ator vai ser trocado por outro ator. O William Hartnell até ficou meio abalado com isso. A única vantagem é que o ator que ia substituir ele era até conhecido por ele, se não me engano, até amigo dele. Ah, mas daqui a um tempo ele não lembrou muito disso. Ai, cagão, nojo! Saudade. Horrível! Podre! Nojento. Corta na edição, por não favor. Corto, não, vai ganhar inclusive um cartucho. Não. Você acha que eu vou escapar? Ele vai escapar ileso dessa maldita piada imbecil? De jeito nenhum. Bom, falemos da tarde, dona Kelpsoni. Nave espacial em forma de cabine telefônica antiga da polícia, e sim, Bill e Ted copiou isso. Qual é a principal característica? Que o Bill e Ted é uma galhofa em cima do monte de coisa, né? Claro. Sim. claro. Mas qual é a característica mais fundamental de uma TARDIS? Que elas são azuis? Não. Ah, tem uma característica muito importante. Ela é maior por dentro do que por fora. Até parece interessante. Aí, o que que acontece? E como se dá isso, Kel? Como é possível isso acontecer? Aí você diz, é tecnologia de ficção científica britânica que ninguém entende. Não, tecnologia dos senhores do tempo, porque ela tem a dimensão transcendental. Cara, essa tirada de que a TARDIS é maior por dentro do que por fora, cara, é uma das brincadeiras mais bem sacadas do Doctor Who, porque é a primeira coisa que todo bendito Companion fala quando entra na TARDIS. É a primeira, acho que é a frase padrão, é o bordão de um Companion. Entra na TARDIS, mas é mal por dentro. Desde o primeiro, e assim, ela é uma prova de que é uma tecnologia alienígena, né? Essa característica que é uma coisa inconcebível pro ser humano, né? Como assim, né? Como que pode ela ser maior por dentro? É impossível. Então é a primeira prova que joga na cara. A única Companion que mudou essa brincadeira dessa frase foi a última, a Clara, porque ela disse o contrário. Clara. Ela disse que é menor por fora do que por dentro. Ela falou o contrário, só pra zoar. É porque ela é Impossible Girl. É Impossible Girl. É impossível. É isso que ela... As TARDIS, elas têm um circuito chamado Circuito Camaleão, que ela pega, copia algo comum que deve existir na época e se mescla ao ambiente. A TARDIS do Doctor, ela teve um pequeno defeito nesse circuito e o Doctor simplesmente, ou por preguiça de querer consertar, ou porque gostou do formato atual. A TARDIS não deixou ela se consertar, cara. É, ela gostou. Isso são coisas que no primeiro da clássica fala já tem, tudo tem menção sobre isso. Tanto que a TARDIS do Master, que era o arqui-inimigo do Doctor, que também era um Time Lord, tinha o circuito camaleão dela, funcionava. De vez em quando era uma pilastra romana, ou um relógio antigo dentro de um museu, ou um caminhão, alguma coisa. Uhum. Muito outra bem. Outra coisa curiosa da TARDIS é que ela muda, né, por dentro. Por Sim. fora tá com defeito, mas por dentro ela tá sempre se reconstruindo, mudando de posição as coisas. Tem várias piadas sobre isso. E normalmente isso. De acordo com a regeneração do doutor. A cada nova regeneração, eles fazem um extreme makeover na TARDIS pra ela ficar diferente, né? É, a TARDIS ela é temperamental. Se ela não quiser que você ache o quarto e quiser que você ache a piscina, e tem piscina lá dentro. Sim. Não dizem, tem uma biblioteca, um guarda-roupa com mais de 500 mil peças de roupa, uma piscina olímpica, tem quadra de tênis, tem quadra poliesportiva e tem também uma sauna. Isso você não tem a dúvida que tá tudo lá dentro. Ora, tem de tudo. TARDIS tinha um sistema de compressão de espaço que basicamente comprimia muito espaço em uma pequena área por fora. Era quase como se fosse um hipercubo. Sim, tanto é assim que tem um episódio, isso não é spoiler, porque isso não faz muita diferença se você assistiu ou não, mas tem um episódio que eles mostram à tarde já muito no futuro, depois desse mecanismo de tempo, de espaço comprimido ter quebrado, ela virou um prédio de trocentos andares de tamanho. Parecia um monumento. É, porque o que tem dentro dela tava saindo pra fora. Exatamente. Isso não chega a ser spoiler, porque isso não vai influenciar nada o conhecimento de vocês. Uma coisa que eu adoro na TARDIS, em qualquer versão de TARDIS, não interessa, são os controles da TARDIS. A central de comando da TARDIS é uma coleção de parafernálias, de engenhocas, de botões e guidão de bicicleta, manivela, telefone antigo de disco, cara, monitor de videogame, não, joystick de Atari, eu já vi um joystick de Atari nos controles da TARDIS. E outra coisa, como a gente sabe, tudo em Doctor Who original foi feito com sucata. Então o primeiro console foi reciclado, com certeza. Foi reciclado. E o último é referência. Todos são referência. Mas, ó, uma dúvida. Será que Power Rangers referencia o Doctor Who, cara? Porque lembra muito de Power Rangers, né? Não, Power Rangers reverencia Super Sentai, dragão. Não, tô falando a parte do comando do Zordon, cara. Se você for ver, ele é bem parecido. Mas lá é bem feito, né? Lá não é feito de sacanagem, lá não é... Um monte de gente não, é bem feito no sentido de feito direitinho, não é mal feito de propósito. E você viu há muito tempo, não, né? Não, e eu não quero ver, dane-se. Então tá. Eu já não quero ver nem o Dino Ranger lá, esses novos, que é o cara que samba. Eu não quero nem ver esse. Kyoryuger? É, Crazy. Nossa, é legal, cara. É meio bobo, mas é divertido. É. Quero não, obrigado. Que mais? Ah, sim, não podemos falar de Doctor Who sem falar do meu sonho de consumo em gadget freak, nerd, que eu quero ter um, nem que seja um de brinquedo, que é a Sonic Screwdriver, ou a chave de fenda sônica. Ah, mas vai isso sempre ser Amada te mata, né? De inveja. Quantas você tem, Amada? Filha, eu tô contando aqui. Faz o barulho aí, Amada, faz. Deixa eu pegar aqui qual delas. Qualquer um. Ó, aquelas mesmo. É um corno, ele é um corno. Eu estou com 3 na minha mão, Otô. 3, agora. Paz de quais eu tô? Ele distribui um pra cada um aqui, ó, é presente. Eu tô com a do décimo, do nono e do décimo. Eu tô com a do décimo primeiro. E a do quarto Doctor. Olha, viu? A do quarto Doctor é aquela que parece aquela luzinha de dentista? É, ela parece aquele... Parece não, é quase que feita com... Como que é mesmo? Da broca do dentista. É, aquele negócio parece Não, parece aquele espelhinho com lanterninha de dentista pra olhar o... Dentro da goela do paciente, mas tá bom. E vão ser sempre de brinquedo, né? Porque não vai ser o funcional do jeito que é, né? Não, mesmo, dragão, você jura? É que você falou que tem uma aqui que seja de brinquedo? Eu tenho uma aqui que eu posso controlar minha TV com ela. Nossa. É o mais perto de que uma Sonic Screwdriver de verdade é um omnicontrole de televisão. Muito bem. Que isso? O que está aparecendo na nossa frente? Esse som estranho! O que está vendo? Esse som em algum lugar. Oh, esse som sempre traz esperança. Azul? O que é isso, dragão? Não sei, mas é da polícia. É da polícia! Zone! Quem é tu, o ser que apareceu numa tarde de repente? É o Sandman falando. E me diga de onde tu vem, Sandman. Eu sou de Londrina, mas estou perdido aqui em São Paulo. Eu sou aí da terra do Paraná também, mas estou perdido aqui em São Paulo já faz alguns anos. E o que te qualifica como adorador de Doctor Who? Deixa eu só... Só me dá 30 segundos que eu já te respondo isso. Ele vai puxar o Dalek pra perto do computador. Certeza! Cara, eu vou convocar de novo as Daleks e Lomo, peraí. Não, corno! Não! Dragão, não! Dragão feio! Dragão mal! Mal dragão! Smaug, mal, né? Dragão! Mal dragão! Voltei, os 30 segundos foram muito rápidos. Agora eu vou explicar por que eu posso dizer isso. Eu conheço o que é isso. Agora, para os ouvintes que estão boiando completamente, explica o que foi isso, Sandman. Bom, isso foi aquele relógio que ele usa no episódio que armazena a essência de Time Lord dele. Exatamente aquele relógio. E não é só por isso não, porque Dona Kel Bonassoli, eu não sei se você conhece essa pessoa que está aqui na outra ponta da conversa, ela disse que o senhor teve a cara de pau de fazer um Dalek. Ela omitiu a informação de vocês. Eu acho que ela tem um certo receio. Seis Daleks. Não, dois. Dois. Eu tenho dois Daleks. Um Dalek de 70 centímetros e um outro Dalek que eu estou olhando para ele agora, que está pela metade, que tem a escala real, um por um. Tu tá fazendo um Dalek um por um? Sim, senhor, um por um. E ele vai gritar exterminate? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Você que tá fazendo? Sim, eu que tô fazendo. Aceita encomenda? Aceita encomenda, é ótimo. Essa foi boa. Porque daqui a alguns anos eu vou ter um filho, sabe? Então, já vou treinando o operador, né? É, Esse daí quem vai dirigir é o meu filho. Na verdade, ele não só é um Dalek, como ele é um Dalek de controle remoto, que meu filho vai abrir aquela portinha frontal que ele tem e entrar, sentar numa cadeira, fechar, ver o lado de fora por uma tela e sair andando com o Dalek. Que nem os Daleks de verdade fazem. Exatamente. E ele vai eliminar alguém durante esse percurso, que eu tenho certeza disso. Quando ele enjoar de ficar dentro do Dalek, ele abre a porta de novo, ele evolui para um Dalek Sec, sai andando e controla ainda a armadura via controle remoto depois. Ou seja, se ele sair de lá de dentro e não morrer sufocado, né? Ele continua. Tem bastante espaço para criança pequena. Na verdade, eu tô com uma pontinha de inveja dele, então eu tô tentando fazer de uma forma que eu também possa me divertir. Que horrível, tá bom. Tá bom, Sandman. Lá com o transmissor de RF e começa a ver o que o Dalek tá enxergando também. É, na verdade eu já tô trabalhando nisso. Isso, e os ouvintes que se lasquem. A gente tá continuando o podcast agora, né? E agora deu inveja, porque eu só tenho isso aqui, né? Que é esse aqui. Ah. É o pequeno, é o menorzinho. Você tem aquele de 10 centímetros? É, uhum. Aquele que eu filmei. Aquela brincadeira de criança, né? O meu é maior que o seu. E aí eu que tenho que morrer de inveja mesmo, que o máximo que eu tenho com isso, se o meu Android permitir... Sim. É só as coaches do Dr. Who, né? Aí, a primeira coisa que eu fiz no meu Android foi isso. A minha foi a segunda, a primeira foi o Cyber de Luz. Pra você ver como é que o pessoal está com inveja desse robô. O controle simplesmente se esmigalhou. Nossa! Sério, eu fui mexer nele. Esquece rasgar de inveja, hein? Que... Eu não sei, acho que ressecou por causa do calor, não sei o quê. Fui mexer nele, ele simplesmente se dividiu em três. Vou ter que reconstruir ele. Velho, cara, ele não ressecou, cara, ele fritou. Eu vou ter que reconstruir ele inteiro. Tá bom. Deixa eu fazer uma pequena onda sonora, só um pequeno golpe de ataque. Eu fui em um evento ontem, levei um mini Dalek, foi muito show de bola. Aí eu liguei o áudio dele no amplificador do microfone, né, da palestra, né? E aí eu ia falando, ia dando os comandos, ele ia soltando os áudios dele. Aí eu parei de dar os comandos, deixei ele estacionado quietinho e continuei falando. De repente ele começa a soltar os áudios sozinho. Eu não tava mais dando atenção pra ele, né, tadinho? Ah, ele resolveu exterminar, cara. Tá bom. Chega, vamos lá, vamos voltar, voltando. Estávamos falando da Sonic Screwdriver. Juliano e Amado, o senhor como portador de três de mentirinha, o que é a Sonic Screwdriver? É, deixa eu corrigir. Primeiro, acho que eu tenho umas 8 aqui em casa. Tá bom, dane-se, faz o... Não, filha da mãe, fala o que é a porra da Sonic Screwdriver, desgraça. A Sonic Screwdriver é basicamente uma ferramenta universal, que ele pode mexer em qualquer equipamento eletrônico ou elétrico à vontade. Soldar, é humano, né, cara? Mas ele só não consegue fazer uma coisa. Mexer com madeira. Desaparafusar parafusos. É, também. É, ele estoura a porta de uma vez, né? É verdade, mais fácil. Ele faz exame com a Sonic Screwdriver, né, cara? A Sonic Screwdriver, ela apareceu pela primeira vez com o segundo doutor. Isso que é a coisa mais engraçada. O primeiro doutor não tinha essa opção. A primeira versão tinha luz. As outras versões, até a fase moderna, não tinham luzes. Ou seja, nada de clarear o caminho de ninguém, né? Uhum. Normal. E alguém usa uma Sonic Screwdriver de lanterna? É, era basicamente... A primeira Sonic Screwdriver era uma lanterninha. Não tinha nem LED, que na época não existia LED, né? Claro. Era uma lampadinha ligada num caninho de metal. O fio e a bateria ficavam dentro do casaco do ator. Ele simplesmente apertava um botão e acendia. Só isso. Sim, ouvintes, havia fios por dentro do casaco do ator. Porque não existia bateria na... Nossa. Ah, mas isso remete a um outro golpe de imagem visual para cinema, que é fantástico para televisão, que são os próprios Highlanders lutando. Não é nada mais, nada menos do que o polo da bateria, cada um ligado em uma das espadas, e conforme eles lutavam, produzia todo aquele efeito maravilhoso, né? Meu Deus, eu lembro. Muito bom. Cara, a primeira Sonic Screwdriver parecia aquele tubinho da MIB. Uhum. Era um tubinho, igual da MIB. Cara, nem a MIB escapou de copiar o Doctor Who, cara. Que absurdo. Ah, riégua. Tá, tá. Porra, todo mundo copia todo mundo nesta bodega. Droga. E agora virou uma ferramenta faz tudo, né? Não, ela sempre foi uma ferramenta faz tudo, né? Mas agora é pau pra toda da obra mesmo, né? Tanto que o Master teve tanta inveja que arrumou pra ele uma laser screwdriver, pra não ser só uma Sonic screwdriver. Uhum. Eu achei engraçado a primeira vez que eu vi eles usarem a screwdriver pra fazer um scan de médico em alguém, né? Se não me engano, acho que foi o 11º doutor, eu acho, ou 10º. Ele analisa a pessoa, aí abre ela perto da orelha, aí fala, não, está tudo bem. Eu parei, olhei e falei, caracas, agora Star Trek já era também, né? Ah, mas pelo menos dessa vez o Star Trek fez primeiro. É, nesse caso, sim. Pelo menos alguma coisa. Vai saber, a gente não sabe copiar. A gente não sabe, ele só não usava a função, né? Pode ser também. Vamos fazer uma pequena enquete aqui. Entre. Vamos pegar só as duas últimas, né? Que são as mais atuais, as mais bonitas. E amada, Tennant ou Smith, qual o melhor screwdriver? Muita gente vai me bater, mas eu prefiro a do Tennant. Boa. Dragão, Tennant ou Smith? Tennant, cara, também. Sou junto com a Yamada. Kel, Tennant ou Smith? Cara, nunca parei pra analisar a screwdriver. Ah, visualmente, você já viu as duas, né? Sim. Óbvio. Qual você achou mais bonita? Tudo faz. Tanto faz, tá bom. Me dá as duas que eu aceito, né? Me dá as duas que eu aceito. Sendo, nesse instante estou segurando a do 11º. Do Tennant, então. Exatamente. Não, exatamente a do Tennant. E eu vou ter que corroborar com todos vocês, porque eu também acho a do Tennant bem mais bonita do que a do Smith. Eu acho a do Smith muito espalhafatosa. Espalhafatosa, exatamente. Na verdade, ela é singular demais. Ela não tem um efeito visual forte, né? Acho que é esse o ponto fraco dela. Ela é elegante. Ela remete a um formato que é meio homenagem às clássicas, mas ela é menor. E ela tem uma luzinha. E sem falar que a versão do brinquedo tem uma luz negra. Essa é boa. Já falamos da tarde, já falamos do Doutor, das regenerações, da agora da Sonic Screwdriver, Companions. Madame Dona Kel Bonassoli, sua Companion favorita da nova geração? Eu fico dividida entre a Billie Piper e a Clara Oswin. Muito bom. Sendo que a Billie Piper é a Rose. Isso, a Rose e a Clara. E a Clara. Uhum. Muito bem, muito bem. E amada, sua Companion favorita? Olha, em relação à interação com o Doctor, vai ser sempre a Dona. A Dona Nova. Toca aqui, high five! Cara, Dona Nova, cara, é a minha Companion favorita, porque ela foi a que mais me fez dar risada, cara. É aquela Companion que dá tapa na cara do Doctor, só assim. Não, acorda, desgraçado. Vai ser um mini spoiler, mas esse mini spoiler não vai estragar nada a vocês, não, cara. A primeira cena da Dona como Companion do Doctor, que é aquela cena das adiposidades, em que tá o Doctor do lado de fora do prédio e a Dona na janela da porta, um conversando com o outro em silêncio, porque eles não, a gente não ouvia as vozes dele, mas eles falavam, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô procurando você! Mas por quê? Porque eu quero ir com você! E aí a vilã da história tá vendo aquela conversa, olhando. Vocês querem, desculpa interromper, mas vocês querem entrar? Não, porra! É a cena de Doctor Who que eu mais ri nos 13 anos tá vendo de 2005 até agora. De 2005 até agora, a cena que eu mais dei risada foi essa da Dona Noble com o Tennant. Isso, cara. Porque os dois tinham que ser stealth, né, cara? muito bom. O Sandman, sua companhia favorita. Eu vou falar uma coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar. A Sarah Jane Smith merece aí um crédito gigantesco, porque foi a que mais durou como Companion e a que apareceu ainda depois de tanto muitos anos, teve essa série independente, acho que daria para incluir ela até um pouco aí como atual, né, em relação à nova série. Sim, é válido, válido. Ela e o Canino. Exato, o K9. A Sarah Jane Smith, eu acho ela fantástica, eu acho que ela marcou a vida do Doutor em si, né, tanto como Companion, como por todo o apoio que ela continuou dando depois em solo, mas das atuais, sem falar da Sarah James, eu também adoro a Donna. A Donna é fantástica. Eu gosto do jeitão PL que ela tem, né? Porra louca que ela tem. Adoro os oi dela, mas eu prefiro essas duas que eu falei. É que todas são ótimas, é difícil escolher, né? Não, não, mas dá pra escolher. Tem aquela que. Tem aquela que cala fundo na sua alma, Dona Kel. Não adianta. Dragão. Cara, eu vou concordar com vocês que a Donna e a Rose, pra mim, são as favoritas, cara. Mesmo a última ruivinha lá, que também foi muito legal. É, mas a Donna e a Rose são as melhores, cara, pra mim. E as mais fortes em relação à atuação delas dentro da história. São muito importantes. Aí, no final, agora tá competindo um pouco aí com a nova Companion em relação ao que ela faz, mas eu acho que as duas são muito, muito fortes também, né? Sim. Cara, e ouvintes, isso não é um spoiler, corram atrás de Noiva em Fuga, o episódio de estreia da Donna Noble como personagem, que ela não era Companion nesse episódio. Ela ficou tão foda neste episódio, que eu acho que foi por causa disso que ela virou Companion, cara. Eu tenho quase certeza. Todo mundo adorou tanto a personagem que obrigaram a BBC a fazer dela uma Companion, cara. Eu acho que é assim que a Rose vai embora, ela aparece. Sim, é na sequência. Sim, é o episódio Noivo em Fuga. Sim. A Catherine Tate, ela já era conhecida na Inglaterra, mas era mais internamente, que ela era uma comediante. Até hoje é comediante. Percebe-se que ela é uma comediante. Falando em comédia, acho que vale a pena a gente citar aquele episódio do professor de inglês, que é um especial de um canal da BBC que eles fazem, que o Tremont é um professor de inglês que substitui a antiga professora, e a Donna é uma aluna. E aí eles começam a discutir. E a Donna vira pra ele e pergunta: quem é você? Aí ele: quem? Aí ele: falei! Tipo, o rumo, né? Então tem um senso de humor. Esse episódio, assim, é uma. Eu acho que tem quase 7 minutos. Esse episódio, ele é uma homenagem a um outro seriado que ela fazia, que é o Catherine Tate Show. E tinha um tipo de Teleton. Ou Criança Esperança, que a BBC faz. E ela aproveitou, fez esse episódio e chamaram o David Tennant pra aparecer, como se fosse o professor substituto. Muito bom. Que essa sketch dela é tipo aquela sketch do Escolinha do Professor Raimundo, mas é de 5 minutos a sketch. É bem rápido e muito engraçado. Eu assisti outros episódios. Bom, seguindo. Já falamos, acho que, bastante coisa a respeito do Doctor e Companhia Limitada. Vamos passar para coisa que faz com que um seriado seja excelente: os vilões. Eu acho que, para falar primeiramente dos vilões principais da série, a razão de vida do Doctor, eu acho que isso cabe ao Sandman. Por favor, Sandman, nos fale a respeito dos Daleks. Olha, sinceramente, os Daleks são... Uma coisa legal de falar dos Daleks não é só o fato deles serem os vilões, mas eu acho legal a gente falar também da capacidade que eles têm das viagens temporais, né? Eles são a única raça, junto com os Time Lords, que tem essas capacidades de viagem no tempo, de tecnologia. As tecnologias são diferentes, mas possuem muitas semelhanças entre eles. E os Daleks, na verdade, eles foram criados pelo... acho que em português seria Davros, né? Seria isso? Uhum. Sim, Davros. Davros. Sim. Ele, que é o criador dos Daleks, faz dos Daleks uma espécie de arma. Uhum. E, no final das contas, eles se tornam arqui-inimigos do Doutor. Eles aparecem, se eu não me engano, acho que no terceiro ou sétimo episódio, né, do primeiro Doutor, não é isso? Não, no quinto episódio. Quinto episódio, aí, tá vendo? No segundo arco, e eles são os primeiros vilões do Doctor, que é o primeiro arco. Sim, exatamente. O Doctor enfrenta homens da caverna, então ele enfrenta uma briga interna. Exato. E... aí, explique pra nós, Sandman, qual é a aparência de um Dalek? Na verdade, a aparência de um Dalek, ela foi totalmente baseada na tecnologia que eles tinham na época, em 63. Então, quando eles tinham que construir um Dalek, o que eles fizeram? Eles pegaram um triciclo, um triciclo de criança, transformaram aquilo num triciclo para adulto. Em volta do triciclo, eles montaram uma espécie de caixa quase sextavada, e essa caixa ela possui 48 semisferas espalhadas em fileiras de quatro. E uma das armas que ele tem, que é um scanner de DNA para matéria orgânica, na verdade foi usado um desentupidor de pia mesmo, né? A realidade é essa. E diga-se de passagem que eu queria pôr um no meu e adivinha, né? Não existe esse modelo de desentupidor de pia mais. Não tem, não. E o que foi usado como pistola laser no primeiro Dalek? O primeiro Dalek eu não lembro bem da pistola laser. Era uma batedeira de óculos. Isso, puta, muito bom. Eu lembrava que era algo muito comum, mas eu não tinha associado ainda. Era uma pá de batedeira de ovos manual, ainda por cima, daquelas de rolete. Tipo, exato, grandona. Nossa. Na verdade, eu achava até que aquilo fosse aqueles rolos de pintar parede, que tem uma estrutura também, que é igualzinha a estrutura, só que é de plástico. E uma coisa legal dos Daleks é que, assim, a concepção dos Daleks no começo foi uma briga danada, porque o pessoal não queria vilões, robôs, nada desse gênero. Aí, no especial que fala sobre o Doctor Who, que passou dia 23, explica isso, é muito legal. E o Dalek virou um personagem que não só marcou o Doctor Who, por ser o primeiro vilão, pela questão da história, porque eles são amarrados aos Time Lords, assim, 100%, mas a ideia em si, eles ganharam vida, eles têm... Existe um fã-clube em inglês que eu participo, que eles trocam figurinha de como construir o seu Dalek o mais real possível na escala de um por um, todos os modelos de Dalek. Eles têm um mapa que fala no planeta Terra onde tem Dalek, e aí eles têm marcado. Que legal! É muito louco isso. É legal que eu sou... Quem construiu as fotos do Dalek dele, e aí vai marcando no globo, né? E eu vou pôr minha marquinha no Brasil agora, com dois modelos dele. Olha só, gente, o primeiro Dalek é tão caseiro, que aquelas duas lâmpadas do alto da cabeça eram literalmente duas lâmpadas. É. Eram literalmente duas lâmpadas daquela de abajur. Na cabeça do Dalek, cara. De tão caseiro que essa era a bodega. Tinha muita pouca verba. Tanto que a cidadela dos Daleks eram só três corredores. Eles tinham que mudar a câmera pra dar a impressão de que era uma cidadela gigantesca. Mas eram só três corredores. É? Coitado do cara que ficava no triciclo, né? Não, era muito quente interno. É verdade, não. Existe um colecionador de Daleks. Ele não é construtor, sim, né? Mas é um colecionador de Daleks muito famoso, né? Ele tem mais de, acho que 5 mil bonecos dos Daleks de todos os tamanhos, todos os tipos. E manja tudo dos Daleks. Manja tudo. Cada doido com a sua mania, né? Muito bem. Então, senhoras e senhores, se você vir por aí um saleiro gigante andando por aí com um desentupidor de pia na mão e uma batedeira de ovos na outra, corra! Corra, porque são... Sim. Exterminate, né? Cara, só aproveitando uma coisa. O Dalek que eu tô montando é o Paradigma. Os dois que eu montei são Paradigma. É, os dois. O Paradigma é o último modelo que aparece, né? Vermelho. De todos eles. Não, na verdade são cinco cores. Vermelho, laranja, branco, amarelo. Azul e amarelo. Azul geladeira. Isso. Como é conhecido os Power Rangers. Azul tarde. São os Power Daleks. Nossa, já vi muita brincadeira falando isso deles. Eu dei muita risada com eles. E... Você não viu a brincadeira do dragão? Por favor, dragão, faça a brincadeira de novo. Agora você tá Alex Sailor Moon? Espera aí. Ah, eu vi a foto. Ah, eu vi. Tá aí embaixo. Ouvintes, vai estar na postagem. Vai estar, infelizmente, na postagem vai estar essa imagem dos Daleks Sailor Moon. Depende da trollagem, vai ser o banner. Não vai ser o pané, não. Vá pro diabo que eu carregue, dragão. Ah, eles vão estar, né? Quer dizer que vai ser só isso. Tá bom. Ah, é verdade. Tinha tá esquecido. O Peter Jackson coleciona Daleks em tamanho natural que foram usados na filmagem. Nas filmagens. Sério? Você não sabia? É porque ele pode, né? Não sabia, cara. Peter Jackson até falou assim: escrevo e dirijo um episódio se vocês me derem um Dalek dourado. Só isso. Ele não, ele não quer cachê, não quer nada. Ele paga o frete. Só me dá um Dalek e eu escrevo o episódio. Que eu escrevo e dirijo. Ele falou isso em entrevista. Aí o pessoal falou, Peter Jackson? Ah, não. Agora olha só, um Dalek que eu faria questão de ter é aquele da Segunda Guerra, cara. Eu achei aquele Dalek tanque de Segunda Guerra sensacional. Caramba, eu quase tive um desses miniatura. Passando dos Daleks, vamos falar agora dos Cybermen. Por favor, senhor querido e amada, fale-nos sobre os Cybermen. Sim, só uma coisa, eu vou precisar dar uma pausa, vou precisar me ausentar um pouquinho. E infelizmente... Deixa gravando e vai, pode ir, depois só você volta. É que eu devo demorar um pouquinho, que acabou de chegar uma visita aqui. Eu devo demorar um pouco, dá tempo? Só mutar o microfone. Muta o microfone e vai gravar. Tem o Dalek para receber ela. Boa, boa. Não, tranquilo, eu vou deixar no mudo. Então assim que eu encerrar aqui, aí eu volto, tudo bem? Tá bom. Ok, me desculpem aí, hein. Só um momento. Tranquilo. Se eu tivesse o Dalek, eu ia receber todas as visitas. Tá certo, até se gravar podcast no domingo. Os Cybermen apareceram em 1966, pela primeira vez. Eles não são, como o próprio nome diz, ciborgues. Eles são, na verdade, o primeiro conceito dos Cybermen eram humanos, que a Terra, o planeta deles, era um planeta síncrono ao planeta Terra. O planeta deles estava tão devastado e com tanta poluição que eles tinham que criar armaduras robóticas para aumentar a vida deles. O grande curiosidade é que teoricamente os Cybermen foram talvez os vilões que foram responsáveis pela primeira morte do Doutor. Quando o primeiro Doctor enfrenta eles, ele se cansa tanto que acaba morrendo de fadiga. Atualmente, na série moderna, os Cybermen são mais cibernéticos e eles só usam o cérebro humano. Eles usam o cérebro humano como central de processamento, arrancam do corpo e jogam numa armadura metálica. Eles usam o coração também, não usam? Não, só o cérebro. Não, acho que atualmente os mais recentes é só o cérebro, tanto que... Não, não vou soltar esse spoiler, não. Esse spoiler vocês vão descobrir depois assistindo as guerras lá do Master com o Doctor. Não, esse spoiler eu não vou soltar, não. Vai lá. Agora, os primeiros Cybermen eram mais gracinhas porque eram pessoas vestidas como, ó, Juliano? Papel alumínio, simplesmente. Era pra matar nego de suar. Sério. Né, os caras... Ouvintes, é tosco. Imagine algo tosco. Imagine um cos pobre de surfista prateado. Sim, é assim que eram os primeiros Cybermen. Imagina o quanto deve sofrer os atores que fizeram os primeiros Cybermen, que a máscara era de borracha. Sabe aquela borracha branca? Você encosta na tua pele e já fica encharcado. Então, a máscara deles era esse tipo de borracha. Um monte de coisa. Aquilo lá era... Apa. Cara, aquilo lá era alumínio. Refletia o teu calor pro teu corpo. Você assava lá dentro. Era um forno, tu não tava vestido, tava vestido de forno de micro-ondas. A primeira roupa do Cybermen custava, acho que, poucas libras. Era como, da mesma forma como os Daleks, foi feito com o que tinha lá no ferro velho da BBC. É se olhar pra cara deles assim e falar, ah, cute, né, sabe? Se não pensar que era um vilão. Exatamente. Uma das maiores empresas de meta-reciclagem. Uhum. Eles tinham que fazer isso, né? Já os atuais, as últimas versões, dizem que essa armadura é extremamente cara e usa uma roupa especial que evita que que é como se a pessoa não suasse. É uma roupa, é uma borracha especial lá. Uma borracha hipodérmica lá. Eles não sofrem, os atores modernos não sofrem. Mantém mais. Mantém fresquinho, então. Uhum. É uma borracha hipotética, né? Aham. Uhum. Não, o que é mais engraçado na primeira versão da roupa do Cybermen, né, é a lanterna, uma cara, é um holofote de 200 watts na cabeça que acendia. Do sujeito. Olha essa imagem. Que acendia, cara. Era uma coisa só medonha. Esses são os bonecos. Era, né? Uma coisa medonha. Tá vendo o cara o quarto cidadão? Que tá com uma lanterna na cabeça, esse era o primeiro Cybermen. E essa caixa no peito, né? Devia pesar um horror, né? o cara andava com forno de micro-ondas na frente. Radiador, com a lanterna, um radiador, na cabeça. Né? Sensacional, cara. Sensacional. Era o que era? Era feio demais, cara. Era e feio agora demais. Tem os modernos. Não que o mais moderno seja bonito. Também é feio pra cacete. Mas o primeiro é muito tosco, cara. O primeiro é muito tosco. Pelo amor de Deus. Essa que é a arma dele na cabeça. Puta. Tem um amigo meu que fez o cosplay do Cyberman. Cyberman, os anteriores aos modernos. Que é o antes da armadura Stark Cyberman, né? Que coisa, né? É que todo mundo fala, a armadura atual do Cyberman é uma armadura baseada na armadura do Homem de Ferro. Não duvido nada, ela tá óbvio, né? Mas eles apareceram na série antes do Homem de Ferro primeiro, não foi? Não, acho que foi junto com o filme do Homem de Ferro, Dragão. Aí eu... Acho que foi junto com o filme do Homem de Ferro. Acho que a primeira versão dos Cybermen é de 2009 e 2010. A primeira versão dos Cybermen modernos, deixa eu ver, 2005, 2006. É, na segunda temporada já tem Cybermen. Segunda temporada já aparece. Ah, ok, tudo bem. Então, eu acho que os Cybermen que viabilizaram o Homem de Ferro. Uhum. Não digo, mas eu não, porque os Cybermen modernos podem ser inspirados no Homem de Ferro dos quadrinhos. É legal essa imagem aqui, né, que eu acho. Agora tá explicado de onde que saiu. Tá. Ok, eu acho que já podemos dar nossos finalmente, né? E sim, o Sandman deu um piparote e sumiu, gente. Ele entrou na tarde de novo e voou. Voou não, ele sumiu, né? É, não, ele voou, ele pegou a tarde, o helicóptero catou a tarde e levou embora, né? Aí, o que que acontece? Considerações finais. Madame Dona Kel Bonassoli, antes de mais nada, eu queria lhe agradecer por essa excelente participação neste divertidíssimo Paranerdia. Diga por que que nossos ouvintes devem assistir Doctor Who e faça o mínimo de jabás que você puder. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Você é muito gentil de falar que foi participação especial. Tipo, faz tempo que você me convida e nunca deu certo, né? Dessa vez deu. Ah, minha filha, quando você participa é pra matar geral. Não, é fofo, gente. Bom, mas vamos pro que interessa, né? Vamos parar de enrolação. Vocês devem assistir Doctor Who, porque é a série da vida de vocês. Se você ainda não se deu a chance de conhecer essa série, você tá perdendo algo muito, muito bom, que serve pra você ver com seus filhos, sozinho, à noite, de dia, qualquer horário. Fora o próprio Doctor Who, se você de repente não quer começar com algo tão grande, dá uma pescadinha nos spin-off. Tem Torchwood, que é um contexto mais adulto e é bem legal, mas eu garanto, vocês vão se apaixonar. Muito bem, e Jabás? Não! Não? Então, Thiago Miro, a puta arroba Kel Bonassoli no Twitter. Me sigam por lá pra vocês saberem o que eu ando aprontando. E telecast.com, senão o Thiago vai ficar chateado. Não, eu vou dizer o seguinte. Todo mundo chupa, Thiago ninguém, Miro. Né, não, Dragão, cala a boca tu também. Eu vou dizer, chupa Thiago Miro, chupa Panda, vão os dois pro inferno, tá? Muito obrigado. Abraçados, né? Sintam-se abraçados. Dragão, mete bronca. Por que que a galera deve ver Doctor Who e faça o jabá pra aquela merda do Omega Station? Cara, Doctor Who tem que ser visto. É obrigação. Não só por ser uma mega série muito legal. Dá pra ser assistido pela família, porque minha mãe e meu pai assistiram comigo boa parte das temporadas. E olha que meu pai odeia ficção científica. Nada que você coloque um roteiro muito, muito cheio de gag, ele gosta. Mas ele assistiu Doctor Who e não se importou com as viradas do roteiro, vamos dizer assim. E, cara, é muito legal, é extremamente divertido. Você vai ficar fascinado, cara. E, velho, só vai acrescentar pra você, velho. Verdade. Então, Jabá? Então, se quiserem ouvir mais loucuras minhas, ouçam o Omega Cash, leiam sobre cultura japonesa no Omega Station, as matérias que eu escrevo. Vou voltar a escrever esse 2014. Mentira! Vou sim, já tô preparando 3. Mentira! Verdade, preciso de revisão de texto agora. Dá o endereço, puto. Então, omegastation.com.br. Uma pessoa vai clicar aqui embaixo. Ah, é, tá. O link vai estar aqui embaixo, preguiçosos do caramba, tá bom, né? Ah, quem ouve podcast ouvindo e vai digitando, cara? Ninguém, cara. Tá bom, cala a boca, dragão. E amada? diga lá por que o povo vai ter que assistir Doctor Who a partir de agora e jabá. É, como todo mundo tá falando, Doctor Who é um seriado família, tanto que eu fico impressionado que a avó de uma amiga minha gosta de assistir. Eu tô tentando convencer ela a fazer um cosplay de Primeiro Doutor, que ela é perfeita. Porra! Que massa! Ia ser perfeito, mas vamos ver se ela vai ter pique pra isso, né? Imagina só, você tá numa... Se você der uma Sonic Screwdriver pra ela, ela vai. Quem sabe? Dragão, ele não vai te dar uma de Sonic Screwdriver dele. Toma vergonha na porra da tua cara e compra. Não, eu tô falando pra véia, cara. Saco. Ah, tadinho, tá. Segue, amado. É, imagina só, um seriado que você pode sentar, você, teus pais, teus irmãos, teus avós, na mesma sala e assistir. Porra, você tem que dar moral pra essa série. Então, é uma série família, divertida, rapidinha de assistir. E sem falar que os roteiros são primorosos. Só e por isso Netflix. E tem no Netflix até a sétima temporada hoje. É, o Day of the Doctor já tá liberado. Já? Já. Ô, legal, a sétima também tá lá. Beleza, jabá? Ó, me ouçam no Papo Lendário, no mitografias.com.br. Podem me seguir lá no Twitter, YamadaCTBAGel. Mas é mais fácil ir direto lá no site do Mitografias. Lá acha todos os links onde me encontro. Excelente. Menos no endereço lá, que possivelmente vão querer assaltar minha coleção. Muito bem, então que ficamos por aqui depois dessa. Vida longa e próspera pra todo mundo. Because we'd really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Para gravar neste exato momento. E aí vou gravar meu áudio separado na Audacity também. Dragão, não confia no Pamela não. Tu não tem outro programa aí para gravar o teu áudio sozinho não? Tem o Audacity. Tá ótimo. Abra-o. Então você não quer dar 1, 2, 3 para ficar fácil de sincronizar? Já pode vou... gravar? Não, pera já aí. Pode ir gravando. Eu vou dar 1, 2, 3 daqui a pouco. Não se preocupa que eu me viro. Então tá. Não se incomode não, minha flor. Eu me viro. Não se preocupe, é fácil, fácil. Isso, isso. Normalmente dá pra sincronizar só com a apresentação. Exato, exato. Eu já tô gravando isso porque com certeza vai ter material pros extras. Com certeza. O meu Skype Recorder está gravando, o Audacity está gravando alto e claro. Ah, deixa eu fazer um backup celular. Oi? Kel? Oi, tudo bem? É que você falou um negócio aí, eu não entendi. Não, tô resmungando aqui que tem a capinha de celular do daquele episódio do Van Gogh com a TARDIS, tão bonitinho. Ok, Kel, sai do AliExpress. Culpa do Yamada, meu. Fecha, eu sei, Yamada, eu te odeio. Kel, sai do AliExpress. Tá bom. Esse AliExpress, cara, tem uma amiga minha que é ela que descobriu e passou. Ela tá vendo os kimonos que eu quero realmente que ela compre. Ela ainda é sua amiga? É. A gente tá montando uma loja junto, então... Tá bom, Dragão, tu já botou pra gravar? Já tá gravando. Kel tá gravando? Sim. Um minuto. Ok, então vamos à sincronização. Na ordem, eu, Dragão... Aliás, na ordem vão ser educados. Na ordem, Kel, eu, Dragão e Amada vamos falar a palavra gravando, tá ok? Começa, Kel. Gravando. Gravando. E Amada, quando você quiser falar, eu agradeço. Alô. Alô, tudo bem? Agora fale gravando. Ah, boa menina, eu sei que eu gosto. Peraí, eu tenho o link aqui. Dragão, não. Inferno. Ó, o Juliano com o Dalek dele. Para, tá? Fazer inveja, feio. Cara, eu ia achar muito bacana uma estratetinha daqueles Dalek Sailor Moon que eu vi agora de pouco. Dalek o quê? Sailor Moon, peraí, deixa eu ver aí. Puxa merda. Tem que pariu. Nada como fazer um esquenta e arrumar material pros extras. Normal.